Hawaii, chegar em nível 3, apesar de ser da Mono, transplante. 340, via Santa Mono, com transplante. Será uma conta de ela. 4000 eleva 300.